Amanheci faminto, no bolso vazio. Meu din-din você pegou, sem dizer se pagava depois. Sem dinheiro eu não vou aguentar, pois a outra pessoa emprestei meus 100 reais. Se cobro você briga, depois promete muito. No dia 10 ou depois, me devolve com juros ou mais. O que aconteceu pra você fugir assim? Estou cansado de enrolação, já deu pra mim. Caloteiro vagabundo, você é um ser imundo. Deixa o celular no mudo pra não me ouvir ligar. Eu bato na sua porta e não consigo resposta. Vou pôr a boca no mundo até você me pagar. Você é velhaco e vou gritar pra todo mundo ouvir que você não me pagou o que emprestei. Meus meninos já não têm mais nada pra comer, porque dei meus 100 reais para você. Se cobro você briga, depois promete muito. Caloteiro vagabundo, você é um ser imundo. Deixa o celular no mundo pra não me ouvir ligar. Eu bato na sua porta e não consigo resposta. Vou pôr a boca no mundo até você me pagar. Você é velhaco e vou gritar pra todo mundo ouvir que você não me pagou o que emprestei. Meus meninos já não têm mais nada pra comer, porque dei meus 100 reais para você. Você é velhaco e vou gritar pra todo mundo ouvir que você não me pagou o que emprestei. Meus meninos já não têm mais nada pra comer, porque dei meus 100 reais para você.